canta aí. Se eu não consigo cantar. Fodeu a gravar. O que tem que ser? Come on, pretty baby, give me one more chance. Come on. Tem que ser a mesma harmonia. Se mudar pra cá, daí eu perco. Opa, não tem letra aqui. so